Medo via saída, nível 240. Solicita o nível 160. Autorizado subir e manter 160, Gol 2009. 160, 2009. Salvador, boa tarde, Azul 271, Azul 2715. Azul 2715, acione identificação, desça nível de voo 050 via chegada Aman. Azul 2715. Identificou 050 via Aman, 2715. Boa noite, obrigado, bom trabalho. No 3567, corrente com a equipe de solo, que após a aeronave da Gol liberar a retaguarda, está autorizado o pushback no portão 4, sim, para o táxi. Gente, após a passagem da aeronave da Gol, a retaguarda autorizando o pushback para a nave do táxi, o 3567. 590. No 4065, autorizado, vá direto para o base. Obrigado, Leco, Zona Chimpa. Ah, que o seu cara está na mesa. Zona Chimpa. Ah, que o seu cara está na mesa. 1097, falou 07, passa direito na zona decimal. Zona 3193, autorizado em Lima, Mateus 90. Lima, Lima, Lima. Acionado, pronto, Thiago Luan. Thiago Luan, colírio, táxi até a ponte espera da papai, reposte pra mim. Pode, espera da papai, reposte pra mim, Thiago Luan. Doutor Índia Juliette, autorizado ali, mantém pistola 7. Sou Juliette. Sou Juliette. Na posição 8. 8 aguarde, no 884. Prime 227, Galeão 360, pronto? Salvador Galeão 360, autorizado via UP 9857. Decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda e Rumi. 1208, controle Salvador, 5510 no transponder. Correto, chame para pushback, acionamento. Bom, no 884, inicia de imediato no 8? Sim, autorizado, puxe no 8, chame para o táxi. Autorizado, no 884. Nave autorizado, vá direto para o coral. Obrigado. Zuleco, considere fora do solo aos 09. Aguarde transferência para o controle Salvador. Ok, segura, segura do senhor, né? 3 milhas. Gente, vai pra Serra Novembro, Serra Novembro. Mas mantenha, me escuta até em Rimar. Ah, pula Serra Rimar, Serra Novembro. Avisa 0, chamada ao Serra Vida 366, San 3154. É. 097, mantenha da Juliette. Mantenha da Juliette, vou no 097. O 93 está mantendo a cabeceira 10, devido à aeronave que decolou da 17, perfil da saída da Conte, está cruzando agora o campo. Papatango Vitor Índia Juliette, decolado aos 10, através do farol de Taponcha, no controle Salvador, no 20 decimal 80. Tapão 2080, viajou ligado. Papá, papá, Lima, Mike, Fox, você siga. Confirme, já segue de Cairu, para a Delta Lima, confirme o código alocado. Ciente, reporte no solo controlado da RMA, o ajuste em Salvador no 095 agora. Controlado, controlado, Bom, o tipo de equipamento é uma passagem 50. Afirmativa, mesmo tráfego que cruzou o eixo da 1-0, o controle Salvador solicitou que aguardasse. Poxa, o motor está para a esquerda, ele vai para a direita. A gente sabe, o controle solicitou que aguardasse. 284, Moro Táxi, CPOB 176, autonomia 0215, contar na Recife. Júlio. Via Índia e Alfa, no ponto de espera da 1-0, chamar a torre em 1-895, QNH 1-0 no 5, bom voo. Pegou a coisa 1-0 no 5, limitante, tem 5 e Alfa, voo 1-2-1-0 no ponto de espera da pista, posição 1895 no ponto de espera da pista 1-0, voo no 8-2-4. Muito grato, mais curto aí, gente. Gente, Lima Mike Fox, reporte visual com o Ferrolisco Delta Lima. Eco Delta Fox, torre 1 na 8, 995. 2895. Delta Fox? Possível. Reporte visual com a 1 7. Reporte vertical do CEASA. CEASA. 5-3 na escuta do controle. Sim, 567. PLB, de 176, autonomia de 3 horas e 20 atrás do Confim. Ana Salvador? 1-9-5. 1-0, no 5, bom voo. Índia Alfa, pode esperar 18-9-5. Pode esperar, torre, tá? 3567, 1-0 no 5. 1-0-9-7. Após a aeronave da companhia, ingresso Juliette, portão 09. Gente, após a aeronave da companhia, ingresso para 09, voo no 07. General para o 360, para 3195. Azul 4065, Recife, 125, decimal 1. Azul 3705, copiou a descida até 3510. Era tempo, estava só tomando lado. Entre 17.500 pés, ajustado 1-0-1-5. 2.500 pés, corrigindo 3.500 pés, 3.500 pés. Tomador, voo 2009. Vitorinho e Juliette, autorizado subir a 2.500 pés. Informa um tráfego na sua posição agora de 1 hora, 2 milhas, como oposto, mantendo 300 pés. Vitorinho vai ficar atento, livre atenção para o... 2500, mas você escuta, entendeu? 2700, 2600, desça para nível de voo, corrigindo, desça para 4000 pés, ajustado, quer dizer, o ajuste em Salvador, 1-0-1-5, reposte passando o nível de voo 090 para cancelamento do plano instrumento. Afirmativo, 15 Salvador, vai reportar 090, aquele que está aqui. Delta Fox ainda não visual para o tráfego, somente aguardando o visual para autorizar o curso. Oi, Salvador, TAM 3567, ponto de espera, pista 1-0, pronto. TAM 3567, mantém o ponto de espera, dando 1-0. Mantém o ponto de espera. 715, desça até 3500 pés, informa o ingresso na sua posição. Agora é de 3 horas, 7 milhas, mantendo 2000 pés. 67 do tráfego descendo para 3.500, 271. Pelo Romeu Oscar, informe o tipo de equipamento. Centro está no RNAVE da 10, avistando a pista 1-0. Gente, está 3154, reduzindo na medida do possível, para mínima limpa, o vento 1-0-0, não mais, aguardando autorização de pouso. Reduzindo para mínima, 1-4-0-9, está 3154. Voo 19, 1-6-5-9, decolado aos 4, controle Salvador 1-2-0, decimal 8-0. 2-0-8-0, boa. Toda a Fox livre posto, 1-7, mas com uma centena 1-0-9. Autorizado, manter o 070 Oscar Papa Golf. Azul 2705, reautorizado descida 2500 pés, ajustado 1095, autorizado R nave, pista 10, reposto passando Serra Vitor 366. Recente, reposto passando 366, descendo a 2300, azul 2705. Silo Romeu Oscar, tráfego na sua posição agora de 9 horas, afastado em 3 milhas em descida até 2500 pés, estipulado a passando 72. 3154. No 659, contato radar na decolagem, sub e mantenha nível de voo 360 via saída da EL. Via saída da EL 360, gol no 659. Afirmativo. Após ali, mantém pistão no zero, agilizando manobra. Gente, após a passagem do meio, alinhar e manter o 3567. Índia Juliette, informe seu estimado de pouso. Usando 730, já. 1730, reposta livre da CTR. Juli. Também Salvador, azul 8720, visual para frente pela frente. Azul 2726, plano IFR cancelado 1718. Está autorizado descida para 4 mil pés após a critério. O controle desconhece o tráfego no setor. Serviço radar está terminado. Agora passando 135, autorizado chamar na frequência livre para a coordenação do seu pouso com pouso. Na frequência livre, autorizado, 34, abaixo do critério, 2732, boa tarde. Ali mantém agilizando manobra. Gente, ali ali mantém. Então, 0 da 357. No 620, vou indo para o ruas de Serra Vitor 368. Aprovo, Serra Vitor 368, eu vou mandar ele lá. 366, 2715. Azul 2715, completo, chame torre 1 no 8, decimal 95. 7895, obrigado, mal tratado. Na 3954, livrando a direita na foca. 7, será terminado agora 20 milhas no setor sudoeste. Salvador, frequência livre para a coordenação do seu voo. Controle de frequência está vendo no setor. Bom voo, Vitorinho Via Juliette. Graças. 2795, continue a aproximação. Aguardo a autorização de voo. 567, autorizado a decolagem 190, vento Machanque 1129. Decolagem 367. Está 3154, chama solo, permanece na sua escuta. 2129. 3154, livrou a pista, está na sua escuta, taxiado. 3154, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, da 3154. Azul 2715, autorizado pouso pistão a zero, vento 1 centena no 2 mais. Gente, livre pouso para azul 2715. Dando 3567, decolado 2-0, controle no 208. Segunda 208, 135, 67, obrigado. Diga, já aprovou o 1659? O 1659, chame centro de sítio na frequência. A 1, me solicite. É, só falhou a frequência, poderia repetir? Afirma 1251, no caso negativo, 128, decimal 35. 251-2835, obrigado, bom domingo. Controle Salvador, TAM 3567. TAM 3567, contato tornando decolagem, subavia Arbor 1 para nível de voo 360. Subindo via Arbor 1 para o nível 360. Salvador, boa tarde, 2-4-4-6-2. Azul 4462, a sua identificação, vai na proa de TAP em destino nível de voo 050. 050, proa de TAP, confirma? Afirmo, 050 na proa de TAP. 050, proa de TAP, azul 4462. Juliette, portão 11. Juliette 11, autorizado, na 3954. Uno 620, desça para 4.000 pés, ajustado 1095. 4.105, 1620. Controle de Salvador, boa tarde. 4.210 para 1.910. Passando a 6314, certificação, desça nível de voo 060, autorizado voar na produção de serviço 368. Azul 4462, vou indo na Prodo Serra Victor 363, 366, corrigindo. Prodo Serra Victor 366, Azul 4462. TAM 3567, vou indo na Prodo de Elefa. Prodo de Elefa, 3567. Controle Salvador 4462, é possível o abrir de nós? Azul 4462, vou na produção Serra Victor 369. Serra Victor 369, muito grato, 4462. Nossa, vamos poder iniciar o pushback agora, confirmando a nossa autorização? Eu, 6227, está autorizado, push no 03, time para o táxi. Push não vai passar para o táxi, 6227. Volo 884, autorizado a linha de manter, cabeceira 1-0. Linha de manter 1-0, volo 884. TAM 3835, a sua identificação desça 4.000 pés via chegada a Bonfi, ajustado 1-0-5. 4.000-0-5, chegada a Bonfi. Primeira curva à direita na saída da El Coral, após, conforme a rota... 1208 controle, 5524 no transponder. Autorizado, Eliel, nível 240, rota conforme, decola do 1-0 direita da El Coral. 1208 na saída e o transponder 524 para o Ocha 6327. Correto, time para pushback acionamento. Vai chamar nessa para push acionamento, 317, obrigado. Qual azul 275, nível 5? 1705, segue via Alfa Kilo parte 3, atende a sinalizadores. Atende Alfa Kilo parte 3, o azul 1705. Retorno Salvador. Então prossegue via chegada Bonf, curva esquerda na proa de Bonf, Alfa Papa Golf. Bonf, esquerda na proa de Bonf. 1-620, desça 2500 pés, autorizado Serra Vitor 366, autorizado aeronave pista. 1-0, reporte passando mesmo, visual com a pista. 02500, Serra Vitor 366, reporta visual, Golfo 620. Vento 120 graus, 119. Desde o voo, do seu nome ótimo. Um no outro. 8884, decolado 25, controle Salvador, 120 decimal 8. 208, obrigado, gol 1884. 884, boa tarde. 1884, boa tarde, contato aguardando decolagem, suba via Cuca para nível de voo 230. Passando 2000 pés, vem direto Jamo. 2000 Jamo, Cuca, gol 1884, 230 autorizado. Papagolf realizar a aeronave, confirme. Vamos fazer o jogo. Azul 4462, desça 4 mil pés, ajuste 1905, autorizado a aeronave pista 190, reposto passando Serra Vito 366. 4025, azul 4462, autorizado procedimento. Para tarde, 2162, 1, 2, 3 a bordo, 3:30, Altena Guarulhos. 7-7-5 em Alfa, no ponto Esperada 1-0, Torre 1, 1-8-9-5, QNH 1-0-5, Mongol. Inovador, aqui é 1-0-5-2-2-9-6-2-2-7, obrigado. Salto, boa tarde, tá 9-5-5-3, autorização Guarulhos. 3155, Guarulhos, autorizado, 320 nível, via Zulu 1-0, Taubaté, decoda 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208, controle, 5532 no transponder. Senhorita, não foi 3155, foi 9553, senhorita. 9553, confirma o horário do plano? É, deixa eu checar com a companhia, era para 1730 Zulu. 1730 Zulu. Gente, tá 9553. Aguarde um instante, a gente vai verificar aqui no sistema. Ok, obrigado. É, positivo. Bom, se divida três aeronaves para esse pensamento, seu número 4 na aproximação. Papagolfo, no ponto de alta desse nível de voo 050. 050. Você é aviso 366, visual 620. 20 complexo, chame torre 1 no 8 decimal 95. 1895, no 60. Aguarde cópia. Oi, boa tarde, Oceaner 6227, quando estiver pronto, visual para a nacional. Oceaner 6227, totalmente pronto? Afirmo. A linha decola para o sinal 0, vento 120 graus no 1 nós, informa o tráfego da Gol passando o CRB do 366. Cliente, a linha decola da 06227. Corregou 1620, sinal aeronave, pista 1-0. Bruno 620, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, informe a voz 318 da Oceané, pré-excelente a rolagem, pista 1-0. 628, prossegue a guarda, o número 462, confirme sua velocidade indicada. Redução 222009. Gente. 1884 agora em contato com o centro, mesmo solicita que você mantenha a rota de saída. Ok, obrigado. Sané 6314, confirme sua velocidade indicada. A gente reduza para 2209. Sané 3835, confirme sua velocidade indicada. 2820 e já vai reduzir para 2500. A gente inicia a redução para 2309. Fazer um pequeno desvio à esquerda aqui, 1-8-8-4. Silvio, voo 1884. Prossiga, 953. Copia para Guarulhos? Afirmo. Salvador Guarulhos, 340 autorizado, via Pesulu 10 Taubaté, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 120 decima 8, controle Salvador, acione 5551 no transponder. Salvador, 5, ele pôs no 0, gol 1, 62127, decolado 29, controle saudando 208. 208, controle acionar 627, obrigado, boa tarde. Para 7208, Salvador Galeão, 3, posição 260 nível, 260 nível autorizado, via Upper November 857. Decolado 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda e Rumi. 1208, controle Salvador, acione 5541 no transponder. Céu 360. Janel 63, 14, 14, 10, autorizado a RNAV, da pressão 10, reposto passando Serra Vitor 366, em redução para 2009. Chame para acionamento no baixo militar, o Força Aérea 6208, Olímpico 08. Acione no baixo militar, chame para o táxi. Afirmo. 2.366, azul 4462. Azul 4462, completo, chame torre 1 no 8 decimal 95. 1 no 8 95, boa tarde. Nossa, Papagolfi, autorizado o voo na Proto Serra Vitor 367. Autorizado a descida até 4 mil pés. Congestion no 0 no 5. Torre Salvador, boa tarde, 4462, 10 milhas. Azul 4462, continue a aproximação, reporte trem checado. Ciente. Patrão Eco Zulu 91, mantenha o autorizado descida até 4.500 pés na proa da rotatória. A 3.14 informa um tráfego de posição de 2.6 milhas, agora com 1.50 de grau de speed e reduza para 1.709. Então, 3835, na proa do Serra Vitor 367, está autorizado a RNAVE pista 10, reduza para 2009. Reduzindo para 200 nós, o TAM 3835, só para confirmar que a gente está voando pelo e aí após o Serra Vitor 366, ok? Certo, o TAM 3835. Gente, 209 reduzindo. confirme que o 3235 após gelo está então autorizado 2.500 e completa o aeronave. Afirmativo. Então, após pelo seu 10.500 pés, autorizado a aeronave de pistão no zero, reposto passando serve do 366, igual com a pista. Ok, eu tenho parado, 3235. Terra Vista 366, o último é 6314. 6314, completo, semi-torre 1 no 8.95. Corre, 3.9. Posso ser contador que poderia aumentar a velocidade? Afirmativo. Autorizado táxi, chame na hotel. CLB e alternativa e autonomia? Sim, Olimpo 08, chame na hotel. Posso Papagol? Posso Papagol, 5 anos de São Giovanna, Prout, Serra Vitor 366, em Capital Aeronave? Positivo. Já da Prout, Serra Vitor 366, aguarde para a descida. Bom. O Chanel 6227, Recife, 125, decimal 1. 4462, Vibran Viar. 4462, segue Alfa, XMS da Juliette. Alfa, XMS da Juliette, 4462. Chame em torre 1 no 8.95. 1895, com abordagem. Desça para 2.510, está autorizado a aeronave pista 1 no 0, reporte passando serve do 366, o ajuste 9.0 no 5. Para 2.510, camarada passando 366. 2.35, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Cliente aguarda, 3.35. Chanel 6227 na escuta. Próximo, Juliette Faringa, 4462. Juliette, portão 1. Juliette, portão 1. 1-2-1-1, confirmando 1-2-1-9. 1-2-1-9, vai levar na próxima direita, 6-3-4. Oceana, indo hotel, autorização 360 para Guarulhos, na posição 62. Verifico 5, ciente, Guarulhos, aguarde cópia. Aguarde, vai sair. Da Eulia da Mótima. Da Eulia da Mótima. Solo Salvador, aguarde, eu chanelo 3, 4, lembro. Chanelo 3, 4, segue via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, né? No 4, Juliette, botão 5. Autorizado via Juliette, para o botão 5, usa para o 3, 7, 2. Gente, Oscar Papagolfo, complete o RNAVE da posição no 0, se você agora com a torre 1 no 8, decimal 95, vou pôr. Obrigado. Oscar Papagolfo. Papagolfo, prossiga. Está em curva para o Serra Vista 372, para um toque arremetido. Ciente, reporte trem checado próximo ao Serra Vista 372. Botará. O 08 autorizado o cruzamento, chame na Delta. Segue via Alfa, chamante da Juliette atentando aí o P3 da Força Aérea ingressando na Alfa. Paciente, está 3835, via Alfa, aguardante da Juliette, está ciente da aeronave Alfa. Taxi 9553, tem 7 a bordo, alterna Galeão, 3 horas e 40. Segue táxi, chame para ingresso no bate principal, o TAM 9553. Para ingresso principal, 9553. O 08 segue via Alfa, chame antes da Juliette. Vai via Alfa, responde a Juliette. Boa tarde, Alta 3, 155. 3155, para Guarulhos, número 2, copy, aguarde. Então, gostaria somente de te informar a saída. Firmo, da Eulenda Mótima. Da Eulenda Mótima. Obrigado. Papagolfo do Serra Vista 372, para embaixado e travado. Oscar Papagolfo, ainda não tem o tráfego à vista. Corte mais próximo à cabeceira no zero. Passará. De Gavis Tail Traffic. Autorizado pouso do Pistão 0, confirmando a toque remetida? Toque remetida. Gente, autorizado toque remetida Pistão 0, reporte a remetendo. Correto, o time para pushback e acionamento. Chamar a push acionado. Outro mantente da Juliette, aguarde. 9553, após a aeronave da Avianca parqueando 5, liberar a passagem, está autorizado táxi via parte principal India e Alfa. No ponto de espera da 10, chame torre 1895, QNH 1095, bom voo. Enfim, 1395, sem condições de passar agora, até 953, vai ingressar via Alfa. Boa tarde. Olimpo 08, seguirá a aeronave da TAM via India e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 1095. A 3835, seguirá via Juliette, portão 8. Juliette para o 8. Ok, comportará, está vindo para a navegação. Tan 9553. Aliar e manter o Pistão 0. Aliar e manter o Pistão 0. Oscar Papagolfo remeteu aos 49, chame o controle da presente no 20.80, mantendo a reta. Pronto, mantendo a reta, controle centro de 19.70.8. Controle Oscar Papagolfo. Papagolfo, contato radar, suba para 4.000 pés, ainda mantendo a reta de decolagem. Subi para 4.000, mantendo a reta de decolagem, do. Controle de Salvador, é o Papa Lima, Mike Fox. Lima, Mike Fox, descer. Controle de Salvador, é o Papa Lima, Mike Fox. Papa Lima, Mike Fox, desiga. Minha mãe conta que colou de serra em Serra Uíce de Alta Lima, comprou de serra em Índia com Índia, vai manter 510, está com 2 a bordo, código 0135, Lima mais próximo. A gente mantém 510, condições visuais, Lima mais próximo, está compulsório se eu passar pela pista 10 antes do centro em todo, está próximo de desloco serra em Índia com Índia. Eco Zulu 90. Eco Zulu 90, estou em 1 no 8, decimal 95. Posso acabar para moço, confirme se tem sinistros visuais com terreno? Ok. Tem subvetores, curva esquerda na proa 090. Esquerda, proa 090, gol. Confirmando o procedimento, será a RNAV? Vai reportar marcado travado na curtida com o Eco Zulu 9M, vivo tudo. Eco Zulu 9M informa o tráfego aproximadamente 10 milhas de distância do seu tráfego, posição agora de 11 horas. O tráfego está curvando à esquerda com rumo do farol da barra para fazer um procedimento NDB Zulu, já superou o tráfego em altitude, só para título de informação. Graças pela informação, Roberto. O TAN 9553 vai aguardar a cabeceira 90, devido à aeronave de pequeno porte, curvando à esquerda, 2 mil pés, por solicitação do controle. Lima Mike Fox, confirme o equipamento? É um Alfa Serra 507. Sim, Alfa Serra 507. Lima Mike Fox, atento ao Bravo Serra Serra, agora na sua posição de 1 hora, 4 milhas, com rumo sudoeste, mantendo a mesma atitude, Romeu 66. Ciente, não visualiza, fica atento, Lima Mike Fox. Bravo Serra Serra, informa um tráfego na sua posição agora de 9 horas, afastado em 3 milhas, para pouso de Índia com Índia, tipo é 1044. Passe de tráfego, direta para o Serra da Vida na Proa de Serra Vida 366. Serra Vitor 366? Serra Vitor 366, confirma, passaredo? Afirmo. Aprovando Serra Vitor 366, passaredo 2231. Capapá Golfe, curva esquerda na proa 300. Esquerda, proa 300. Capapá Golfe está autorizado a manter 3 mil pés. Para o Golfe? Precisa manter 3 mil pés ou sobe para 4 mil pés? Manter 3 mil, fazer o Zulu, arremeter na NDA e depois dois trocos para ponto final. Sim, copiado. Aguarde para a proa de Duna para o final do procedimento de NDB Zulu. Controle Salvador, uma boa tarde. É o P9553 da Euleta, passa 2 mil. No 9553, contato Ronaldo Decolagem, passando 2 mil pés agora, vou na Brasileira em subida 340. Leda 340, 9553. Na Mike Fox Visual, já com o Serra Índia com Índia? É, já visual com o Serra Índia com Índia, o Linha Mike Fox. Potência livre e pomposo. Fox. Após Elefa, do SOP, e segue conforme. 1208 controle, 5564 no transponder. Nave Pistão 90, reporte passando Serra Vitor 366. Portanto, Serra Vitor 366, passando 2231. Descendo até 2500 pés. Controle, 54 transpondas, 142. Imagino, 5564 no transponder, destino para pushback, acionamento, portão 01, azul 4118. Confirma então, pouso será em Serra Índia com Índia? Gente, informe se estimado para regresso. Eco Zulu 9M já liberando na Papá, frequência livre estacionar, solo 55. É autorizado chamar na frequência livre para a coordenação, reposto para regresso. Olimpo 08, decolado ao 56, bom de código para 5541, controle no 20, decimal 20. modificar o código para 541 e vai chamar o 208, grato. Papapá Golf, e a esquerda na proa 260. Esquerda 260, Golf. Salvador, boa tarde, Olimpo 08. Olimpo 08, contato radar decolagem. Luba nível de voo 260, passando 2 mil pés, autorizado voar direto Leda. Ok, está passando 2 mil pés, vai voar da presente direto Leda para o 260, Olimpo 08. Aluno 097 com o FINS 360, copia? Copia. Aluno 097, Salvador com o FINS 360 autorizado, via rota, no peso do 21, conforme. Decolada 10, primeira curva à direita, saída Arbor 1, após Arbor 1 Elefa, após Elefa Nitbo, no peso do 21, conforme. 1208, controle, 5571 no transponder. Afirmativo, 5571 no transponder, essa ideia é Arbor 1, Elefa, após Elefa, de CT nítido e conforme. Correto, gol no 097 e chame para pushback e acionamento. 2231. Tome. Posição 6, pushback e acionamento. Autorizado, chame para o táxi, 6355. Boa tarde. Só vou chamar 6327, está na remota 13 para pushback e acionamento. Autorizado, na remota 13, chame para o táxi. Chamando no táxi, o 6327. Se mantenha inicialmente o nível de voo no 45, acione código 0222 e aguarde contato com o centro Recife. Ciente, ativa 145 inicialmente, 0222. Ok, Papagolf, reassuma a navegação, voo para Duna, para o final do procedimento de DB Zulu da pista 10, indo para 2 mil pés, QNH 1005, reporte interceptando a 101 de Timbra. Na proa de Duna, vai descer para 2000 e vai chamar na 7255. Está 9553, chame centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterno no 28 decimal 35. 251-2835, 09553, uma boa tarde. Central Salvador, boa tarde, Azul 2789, informação Índia, travessia. Dois 789, acione identificação. Ficou. Vini Azul 2789 ou 2780? 2789. Gente, Azul 2789 está agora autorizado a chegar da Ponce, desça para 4 mil pés, altímetro no 015. S descendo para 4.000, 1.500, 2739. A gente vai verificar aqui, assim que chegar a gente chama para a rota. Fox número 2, copy, aguarde. Alô, Oceaneer 6327 para o táxi POP 28, autonomia de 2 horas, alternando Salvador. Oceaneer 6327, seguir a aeronave da companhia, puxada no 06, via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre, 1895, quer negar 1095, bom voo. 2777, submantenha inicialmente o nível de voo 160 e voe direto Vitória da Conquista, acione código 5552. Voando Vitória da Conquista, 5552 no transponder e subindo para 160, azul 2727. Fechamento correto. Espera 0, 2.18.95. Oceaneer 6327. Sola no 097 da Volk, vem cancelamento do 9. São 09, aguarde. Aguarde. Sola Janela 355 para o TACO 168 a bordo, 5 horas, galera. Janela 355, segue TACO, Engie Alfa, no ponto de espera da 10, chame Torres. Uno, o nojo decimal 95, quem negar o no 0 no 5, bom voo. Ideal, falar de 295, pode entrar, então é 635. Uno 097, com a aeronave da Avianca, liberar a retaguarda, puxa no portão 9 e chame para o TAC. Sim, pode passar a aeronave da Avianca, vai entrar. Nossa, eu acho que é o Papagô. Lógica Papagolfo, continua a aproximação, aguarde que estou no zero livre. Oh. Tilo Serra Lima na escuta. Confirmando a radial ideal de saída para a Serra, Serra Delta Mike. É, 232 é ideal. Quilo Serra Lima, autorizado para Serra Serra Delta Mike, via rota do plano de voo, nível 100. Decolagem piscina 7, curva direita, saída coral. Transponder 5011, no controle Salvador, no 20 decimal 8. Quero Serra Lima, cotejamento correto, confirme o PAT, PAB e autonomia. Acaba de estar, 02 a bordo, 2 horas e 30 de autonomia. Chama a torre para assinamento, 1895, PNH 1095, Quero Serra Lima. Torre para assinamento, 1895, ajuda 1095, Quero Serra Lima. Passarei 2231, fechamento da Juliette, remota prevista 12. Confirme, passarei 2231. Alfa, chame antes da Juliette, remota 1-2, aguardando a liberação do setor. Alfa, chame antes da Juliette, remota 1-2, aguardando a liberação. Passarei 2-2-3. A ação vai arremeter na LBA, para o circuito de tráfego. Sente o Papatango, acho que apagou, que reporte iniciando a remetida. Bom. Delta Fox, pronto, cópia. Afirmativo. Ciente. 7, curva direita, corredor axé. Transponder 0121, no controle Salvador 120, décima 8. Para Morro de São Paulo, via corredor axé, 120, décima 8, controle. Papagolfe na MBA, remetendo. CLV, autonomia e o pátio. O NPR da presença? Observativo.